Aloísio Iluminações. Há mais de 10 anos transformando o seu evento em um verdadeiro show. Não deixe o seu evento ficar no escuro. Aloísio Iluminações. E o que o povo quer é o que a galera gosta. Aloísio Iluminações, Estreito Maranhão, Brasil. DJ Fernando Castro. DJ Júnior Baby Castro. Contatos. 0 operadora 99 9161 4113. 0 operadora 99 8179 8426. Apoio Lava Jato Letícia, RGA Estúdio e Rony Silva Production. Nilson Auto Car. Equipe Xenon, a aparelhagem que conquistou a galera. Faz o X, galera, faz o X de Xenon, faz o X de Xenon que eu quero ver. Aloísio Iluminações, do jeito que o povo gosta. A Rony Silva Productions, aperta o play e coloca essa galera pra dançar. CD especial Tecnomelody, Aloísio Iluminações. No meu quarto fechado, enlouqueci. E não ter você perto, até senti os seus beijos com love, de enlouquecer. Com a galera do comércio, sou GDC. No guerreiro da galera vou te amar, ah. Com DJ Dani eu a tocar, ah. Com a galera do comércio vou te amar, ah. É na pressão que eu vou te encontrar, ah. Vou te amar, ah. Vou te amar, ah. No guerreiro da galera vou te amar, ah. Com DJ Dani eu a tocar, ah. Com a galera do comércio vou te amar, ah. É na pressão que eu vou te encontrar, ah. Rony Silva não é armazém Paraíba, mas faz sucesso em qualquer lugar. Referência do Tecnomelody, Banda Mega Team. No meu quarto fechado, enlouqueci. E não ter você perto, até senti os seus beijos com love, de enlouquecer. Com a galera do comércio, sou GDC. No guerreiro da galera vou te amar, ah. Com DJ Dani eu a tocar, ah. Com a galera do comércio vou te amar, ah. É na pressão que eu vou te encontrar, ah. Vou te amar, vou te amar. Galera, vou te amar, ah. Com DJ Dani eu a tocar, ah. Com a galera do comércio vou te amar, ah. É na pressão que eu vou te encontrar, ah. No guerreiro da galera vou te amar, ah. Com DJ Dani eu a tocar, ah. Com a galera do comércio vou te amar, ah. É na pressão que eu vou te encontrar, ah. Não deixe o seu evento ficar no escuro. Aloísio Iluminações. E o que o povo quer é o que a galera gosta. Aloísio Iluminações, Estreito Maranhão, Brasil. Eu me apaixonei por um homem mais velho que eu. Será que sua experiência no futuro vai me fazer sofrer? Eu vou seguir meus sentimentos e os conselhos que ele me deu. DJ Brad, Joãozinho e Wesley vão tocar pra você. Eu vou viver esse amor, não vou ligar que vão falar por aí. Eu quero mais é ser feliz, poder luchar e viajar pra Paris. Quero mais é ser feliz, poder luchar nova sensação do momento. Eu me apaixonei por um homem mais velho que eu. Será que sua experiência no futuro vai me fazer sofrer? Eu vou seguir meus sentimentos e os conselhos que ele me deu. Dizem frases, Joãozinho e Wesley vão tocar pra você. Fernando Castro, DJ Júnior Baby Castro. Sucesso. Só serve esse teu calor aqui pra me aquecer. Tenho mil planos só para nós dois. Planos pra nós dois. Quero viver como num filme que não chega ao fim. Que eu amo você, talvez. Talvez esteja virando clichê dizer que esse é o meu coração. Talvez esteja virando clichê dizer que eu amo você, talvez. Talvez esteja virando clichê dizer que esse é o meu coração. Contatos 0 operadora 99 9161 4113, 0 operadora 99 8179 8426. Billy Brasil. Eu te conheci, meu amor. Eu me apaixonei a primeira vez. Foi tão bom tudo que me fez. O búfalo do Marajó, tentei te avistar fazendo o chifrinho. É No Buffalo eu tô curtindo com meu amor, fazendo o chifrinho é o show. DJ Rafael, DJ Darlan, DJ Josias vai tocar. É o Buffalo do Marechal. Agora é Hi-Fi, baby. Faz o chifrinho, afasta o Buffalo. É Hi-Fi. Mixagens e no produções, você já sabe, com a marca do incomparável Rony Silva Productions. É Billy Brasil! A moral do sucesso. Quando te conheci, meu amor, eu me apaixonei. A primeira vez foi tão bom, tudo que me fez. No Buffalo do Marajó, tentei te avistar, fazendo o chifrinho. É Hi-Fi, não vou te esquecer. No Buffalo eu tô curtindo com meu amor, fazendo o chifrinho é o show. DJ Rafael, DJ Darlan, DJ Josias vai tocar. É o Buffalo do Marajó. Agora é Hi-Fi, baby. Faz o chifrinho, afasta o Buffalo. É Hi-Fi. No Buffalo eu tô curtindo com meu amor, fazendo o chifrinho é o show. O CD mais top do momento chegou. CD Especial 2015, volume 1. Aloísio Iluminações, há mais de 10 anos transformando o seu evento em um verdadeiro show. Billy Brasil. Com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Rony Silva. Poderista agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderista agora no hotel, mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui. Aqui não fosse com você me causaria tédio. Poderista agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderista agora no hotel, mil estrelas em Dubai. Estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã.

e Produções, você já sabe, com a marca do incomparável Rony Silva Productions. Faço qualquer coisa pra ouvir sua voz chamar pelo meu nome. Me telefone. Do que vale procurar por ti se você nunca me responde? O que tô vivendo vai me perder em vão. A polícia me levou quando você desconfiou que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. Não era fichação, foi uma declaração que eu fiz pra... Especial Tecnomelody, Aloysio Iluminações. Dale. Dale. Silva, o garoto das produções. Uma vez que te vejo, te faço um olhar, finge que não me vê. Mas o meu jeito, nós dois, não adianta esconder. Tá na cara, ainda me ama. Quando me abraço, me como te vejo, me o dia é só que marcou nosso amor. De 10 anos transformando o seu evento em um verdadeiro show. Lá no Mixagens e Produções. Você já sabe, com a marca do incomparável Rony Silva Productions. Fosse a primeira vez, me apaixonei. E agora estou aqui, me conquistou. Com o seu jeito lindo de me olhar, me enfeitiçou. O seu sorriso a me encantar. Meu amor, agora é só seu. Tudo estava escrito. Nossa história começou assim. Fernando Castro, DJ Júnior Baby Castro. Claro, pensando no nosso amor. Você se foi pra longe, nem sequer me ligou pra mim dizer adeus. A minha vida agora anda sem direção, porque você fez isso com meu coração. Eu só te amava. Foi lá no esquina baixo que nasceu o nosso amor. E de novo a alta cava. Eu só queria te beijar. Foi lá no esquina baixo que nasceu o nosso amor. E de novo a alta cava. Eu só queria te beijar. Rony Silva, o enigma das pistas. Fazendo você dançar. Claro, pensando no nosso amor. Você se foi pra longe, nem sequer me ligou pra mim dizer adeus. A minha vida agora anda sem direção, porque você fez isso com meu coração. Eu só te amava. Foi lá no esquina baixo que nasceu o nosso amor. E de novo a alta cava. Eu só queria te beijar. Foi lá no esquina baixo que nasceu o nosso amor. E de novo a alta cava. Eu só queria te beijar. Foi lá no esquina baixo que nasceu o nosso amor. E de novo a alta cava. Eu só queria te beijar. Foi lá no esquina baixo que nasceu o nosso amor. Eu só queria te beijar. Não deixe o seu evento ficar no escuro. Aloysio Iluminações. E o que o povo quer é o que a galera gosta. Aloysio Iluminações, Estreito Maranhão, Brasil. Yeah, novíssimo,

Os Brothers. Vou morrer chamando teu nome. Vou morrer tentando apagar teu nome do meu coração. O que vivemos não morreu um instante. Tudo que vivemos foi real. Sei que tudo aquilo foi real. Yeah, você pode me dizer. Essa paixão é um fogo queimando por dentro. Vivo num sufoco com você no pensamento. Coração partido querendo te ver aqui. Louca pra ter você, louca pra ter você. Essa paixão é um fogo queimando por dentro. Vivo num sufoco. O povo quer, é o que a galera gosta. Aloysio Iluminações. Mudou os meus sentidos, me fez te amar. Já não sei mais quem sou, estou perdendo o ar. Me faltam pedaços seu. Onde você está? Onde você está? Alguém fez meu coração bater tão descompassado assim. Me falta um pedaço seu. Onde você está? Onde você está? Me deixa te amar. Me diz tudo que preciso. Silva, o enigma das pistas. Esquece o que passou. Se ainda existe amor pra ter desperdiçar. Essa chance de vivermos só pra se amar. Me deixa te mostrar o meu amor. Just

Silva, o enigma das pistas. Rebeca Lindsay! Não me peça pra não chorar. Você disse que era pra sempre. Sem me ouvir, sem me dar um sinal. Como tudo mudou de repente. Contatos 0 Operadora 99 9161 4113, 0 Operadora 99 8179 8426. Você já sabe, com a marca do incomparável Rony Silva Productions. Bora lá, chefão! Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. E juro, não foi combinado, mas aconteceu. Um amor proibido, amor sem juízo, que dói no peito. Sabes que lutei, mas foi sempre vencido. Rony Silva, mais de 13 anos de sucesso absoluto. Aqui não tem comparação. E eu acho que me apaixonei pela primeira vez. Problema, sabe, é meu e seu. Uou, uou, uou, uou, parece